Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o António Proa, do PSD, o Carlos Ardisson, do CDS, o Modesto Navarro, do PCP, e a Carla Madeira, do PS, não podem estar presentes. Assumimos que o programa hoje está com déficit democrático, uma vez que a esquerda não está aqui representada. Vamos hoje, então, falar do projeto de renda acessível no Alto do Restelo, que volta a ser discutido em dezembro. Também de um projeto para o Martim Muniz, um novo projeto que estará em andamento no Martim Muniz, e da descentralização das escolas para as câmaras, feita sem o correspondente envelope financeiro. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Ora, viva Antonieta, um abraço também ao Carlos. Quanto ao déficit democrático, tenho só que discordar, porque a democracia faz-se sempre com quem participa e quem está presente. Sim, sim. Mas obviamente. Não estar obviamente que. Claro que sim. Só e nós. O PSD e o CDS. E nós preferimos, eu particularmente prefiro sempre poder debater com ideias, com pessoas que têm ideias mais diferentes que as minhas, porque é isso é que faz também a riqueza da democracia, e desse ponto de vista concordo consigo. Muito bem. Temos aqui uma democracia menos alargada. Foi para fazer uma pequena ressalva, porque as pessoas não vão ouvir nem o Modesto ao mesmo falar, tempo, nem a Carla. Por outro lado, temos mais tempo para cada um de nós falar. É verdade. Bom, o meu primeiro minuto de hoje é para assinalar aquele que é o grande acontecimento de Lisboa, desde há uns anos para cá, que é o Web Summit, que tem o seu primeiro dia hoje, precisamente. Aliás, está a decorrer, a cerimónia de abertura, suponho que esteja neste momento a decorrer, precisamente, mais precisamente na freguesia do Carlos, no Parque das Nações, no pavilhão Altice Arena, agora designado Altice Arena, apesar de eu preferir a designação pavilhão Atlântico, mas enfim, deve ser da idade. Já é muito antigo. Exatamente. Mas pronto, para assinalar este grande evento em Lisboa, é um evento que acontece anualmente em Lisboa desde 2016, onde teve a primeira edição. Depois disso, depois de 2 anos de sucesso, foi feito um contrato com a organização da Web Summit para ela se manter em Lisboa durante 10 anos e, portanto, está previsto que pelo menos até 2028 ela se realize em Portugal e em Lisboa, e é um evento muito, muito importante para a cidade, particularmente uma cidade que se tem afirmado ultimamente, já há algum tempo, mas agora eu diria com maior intencionalidade, como a cidade da inovação. E sem dúvida que os participantes desta conferência mundial contribuem para essa imagem e esse caminho de inovação que Lisboa pretende trilhar. Estão previstos mais de 70 mil visitantes, 160 países representados, 800 intervenientes nos diversos debates e painéis que se vão realizar, 2.070 startups que vão estar presentes, 900 investidores, mais de 2.000 jornalistas de todo o mundo, e portanto é com estes números se comprova que é de facto um grande evento, mas sobretudo é um evento que qualifica a cidade e que contribui para este ambiente de inovação onde Lisboa se pretende afirmar no mundo. Houve uma mudança de CEO, porque houve declarações polémicas do Cosgrove, o antigo CEO. Exatamente, e rapidamente, como todas as boas empresas, resolveram o problema e pensaram primeiro na empresa e só depois em quem a personifica, e portanto esse problema foi ultrapassado e não é neste momento um problema. Já não é um problema. Carlos Ardisson, e o seu primeiro minuto? Isto que o António Proa falou, o Web Summit passa-se na sua freguesia. Sim, e primeiro, e altera muitas coisas ou não? Primeiro, cumprimentar os nossos ouvintes, do António e a Antonieta. É sempre um gosto estar convosco e também com o Modesto e com a Carla, que hoje não podem estar. Passa-se na freguesia do Parque das Nações, mas já estamos habituados, tem algum impacto. Nós tivemos e eu tenho o cuidado de participar nas reuniões de preparação de, com o Web Summit, com as forças policiais, com a Câmara, com todas as entidades envolvidas, e tentamos sempre minimizar o impacto na vida de cada um de nós. É uma zona mais central, é a antiga zona, tanto o Altice como a Fio são a zona original da Expo 98, daqueles ali do centro mesmo, do centro, sim. Não é tão habitado, há ali na fronteira de onde acaba a Web Summit, começa a zona residencial, e há algum impacto, mas que se tenta minimizar, aqui os vizinhos também já estão de alguma forma também rotinados, e não havendo grandes mudanças de um ano para o outro, é possível tentar ter alguma normalidade, porque nós também estamos habituados ali a ser quase o centro do mundo. Depois da Jornada Mundial da Juventude, com 1,5 milhão de pessoas, olhamos para uma Web Summit e parece como pequeno, se fosse uma coisinha 70 mil pessoas, não é? Mas pronto, é um evento que está preparado na mesma dimensão do ano anterior, que vai receber as pessoas ali, esperemos com o mesmo número de pessoas que estava planeado, e vamos ver o que é que se passa entretanto. De resto, eu trazia também outra situação do Parque das Nações, sim, que é uma situação que nos tem arrastado há muito tempo, e que eu, quando entrei em funções, havia a promessa pelos anteriores executivos da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de construir um pavilhão desportivo por trás da Escola Parque das Nações, e quando entrei em funções percebi que não estava nada tratado. Havia outdoors realmente bonitos com as imagens, mas não estava nada tratado, e andamos há 2 anos entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia a fazer pressão junto da Parque Escolar, que agora também já mudou de nome e agora também já acarreta provavelmente mais complicações, para se perceber quem é que tem de assinar, mas basicamente o que me dizem é que o terreno para ser cedido do Estado para a Câmara Municipal de Lisboa, para a obra poder arrancar, tem que ser o anterior Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Medina, a assinar esse papel. E, portanto, Enquanto Ministro das Finanças, okay. Exatamente. Mas é curioso que quem origina a colocação do pavilhão e a construção do pavilhão, quem o promoveu, quem disse, que depois, 2 anos depois, não o tenha ainda assinado para que ele possa ser concretizado e comece a obra no terreno. E é uma situação que tem muita relevância para a freguesia, e que não só as crianças e os jovens da freguesia e quem frequenta principalmente a Escola Parque das Nações está privado de ter um pavilhão onde possa fazer desporto, e como não há outra estrutura idêntica na freguesia, estende-se a todos os jovens, e são muitos na freguesia, uhum. Felizmente temos muitos jovens, e portanto era deixar isto no ar, que era necessário que o Ministro das Finanças pudesse assinar esse protocolo de cedência do terreno para a Câmara Municipal poder avançar com a construção do pavilhão. Bom, vamos então ao primeiro tema propriamente dito de hoje, o projeto de renda acessível no Alto do Restelo. Volta a ser discutido em dezembro. Uma nova versão do projeto de renda acessível para este local em Lisboa prevê a redução da área de construção, segundo a Câmara Municipal de Lisboa. Nesta nova versão será alargado o corredor verde para ser uma clara extensão do Parque dos Moinhos de Santana, e criado também um espaço verde de dimensão generosa no centro do loteamento, diz a Câmara. Será também diminuída a área de construção, reduzindo o impacto do projeto. A Câmara informa então a autarquia de Carlos Moedas. Em reunião privada de Câmara, o Executivo Municipal aprovou uma proposta conjunta de todos os vereadores da oposição, designadamente PS, PCP e Bloco, Livre e Cidadãos por Lisboa, sobre a discussão pública relativa a este projeto para o programa de renda acessível no alto do Parque do Restelo. É na freguesia lisboeta de Belém. Em comunicado, a CML diz também que o projeto de habitação acessível do Alto do Restelo vai ser discutido novamente em reunião do Executivo Municipal durante o mês de dezembro, depois da segunda fase de participação pública, cujo relatório vai ser divulgado durante ainda este mês de novembro. O projeto está a ser revisto, diz a Câmara, para ter em conta o contributo dos participantes na discussão pública. Ora, isto foi muito contestado pelo PS, creio que, segundo o PS, isto estava tudo pronto para avançar, e era para avançar, e eram não sei quantas casas, o António Proa já me dirá em que é que isto consiste exatamente. No fundo, Carlos Moedas está a reduzir isto, não é? Pelo menos o número de casas foi reduzido. Porquê? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, relativamente à contestação. A contestação, aparentemente, era apenas do Partido Socialista, era porque este processo não se tinha concretizado. Bom, não se tinha concretizado desde logo, enquanto o Partido Socialista teve responsabilidades na gestão da Câmara. E, aliás, já nessa altura, este projeto teve contestação, tanto teve que ele teve que ser alterado para uma versão mais consentânea com aquilo que era a reação dos atuais moradores no Restelo. Mas voltando, começando pelo princípio, este programa de renda acessível no Restelo foi pensado, como foram pensadas muitas soluções para o arrendamento acessível há alguns anos, só que, como eu dizia há pouco, nunca se concretizaram, e este em particular, quando foi apresentado pela primeira vez em março de 2021, apresentava-se com 11 prédios onde, entre 11 e 15 pisos, num total de 629 fogos. Esta era a primeira solução apresentada ainda da responsabilidade de Fernandina como Presidente da Câmara. Ora, logo nessa ocasião, houve muita contestação por parte dos moradores do Restelo e, em geral, por parte de técnicos e técnicos que pensam o planeamento urbano. Porquê? Porque significava uma densidade de construção que, enfim, compatível com o território seria, mas iria causar grandes transtornos, grandes alterações à vida daquela zona do território. E, portanto, a excessiva volumetria que estava prevista, em primeiro lugar, do ponto de vista mesmo visual, tinha um impacto muito elevado para aquilo que nós conhecemos hoje como o bairro do Restelo. E, portanto, mas logo é aí... no alto do Restelo, não é? Sim, próximo do atual chamado Alto do Restelo. E, portanto, logo aí, a Câmara fez marcha atrás e teve, apesar de insistir numa primeira fase, de facto a contestação foi muito forte e a Câmara apresenta depois, ainda no final, creio, do ano 2021, uma segunda versão com menor volumetria e também com menos fogos. Na altura, creio que não chegava a 500 fogos, portanto tinha reduzido ainda substancialmente. Ainda com a Fernandina na presidência. Bom, entretanto, a Câmara Municipal muda de mãos em termos de gestão e o que Carlos Moedas anunciou, não particularmente para o programa de renda acessível do Restelo, mas em geral para uma série de questões que tinham causado polémica na cidade, recorde-se a questão célebre das ciclovias, muitas delas impostas contra a vontade dos cidadãos e, portanto, foram construídas sem o cuidado de conciliar com a opinião, com a posição dos cidadãos. O que Carlos Moedas fez, em geral, foi afirmar, e isso foi um compromisso político, eu acho que é das marcas mais... Eu particularmente, acho que é das mais valiosas, mas das mais marcantes da sua gestão, é não querer construir a cidade colocando cidadãos contra cidadãos, como era prática utilizada na gestão anterior. E como vocês acham que ia acontecer no Restelo, é isso? Não, já tinha acontecido. O que estava a acontecer, o que aconteceu, só para ilustrar, o que aconteceu nas ciclovias era que a Câmara deliberadamente colocava utilizadores das bicicletas contra os moradores, utilizadores da bicicleta contra automobilistas. E neste caso, o que a Câmara pretendeu ensaiar em termos de discurso para insistir nesta proposta foi: os moradores do Restelo são os privilegiados e o que eles não querem é ter mais vizinhos naquela zona. Coitadas das pessoas que querem casa e não têm casa porque quem lá está não deixa construir. Ora, isto não é forma de gerir a cidade. O que é importante é encontrar soluções que conciliem vários interesses e vários pontos de vista. E é essa política de diálogo, de concertação relativamente às opções que são tomadas, que levaram que, neste caso em concreto, do PRA Restelo, se fizesse uma nova consulta pública, de modo a escutar os moradores e quem quisesse participar para uma solução que fosse aceitável por todos. E então, ter-se-á chegado a uma outra versão, que, ao que sei, porque é o que é conhecido, porque a proposta ainda não foi discutida na Câmara, será dia 22, não é? Sim. O que é feito, o que é proposto, ao que sei, é diminuir ainda um pouco mais a volumetria para integrar melhor esta intervenção urbana naquela zona, com mais espaços verdes, fazendo a ligação ao Parque de Monsanto, e é isso que está em cima da mesa para ser apresentado depois. Portanto, o que vai ser apresentado é uma proposta de decisão política depois de se ter obtido uma consensualização com os cidadãos que quiseram intervir e participar neste processo. Eu acho que este é o caminho. Obviamente que seria preferível que as casas já estivessem construídas, mas o que é certo é que não foram, e agora, para serem, são nestes termos, com diálogo, com consenso, com concertação, e o Praia Restelo vai avançar. Mas, entretanto, já passaram uma série de anos e não avançou, não é? Mas pronto, mas é, faz parte das... A democracia tem os seus custos, não é? E, portanto, a democracia, do meu ponto de vista, não pode servir para que de 4 em 4 anos alguém obtenha confiança através do voto e depois faz o que bem entende. A democracia é a construção de um diálogo permanente e um encontro de soluções que sejam aceitos pelas pessoas, porque também essa é a forma das pessoas se sentirem mais comprometidas com as decisões que são tomadas. Carlos Adição, depois de 22 de novembro, creio que é nesse dia que este projeto será apresentado, poderemos até voltar ao tema, porque é um tema que interessa para Lisboa. A esquerda diz que, de certa forma, isto foi tudo empatado por Carlos Moedas, porque os senhores, as pessoas do Restelo, não estão para ter ali pobrezinhos. Sim, ao pé. Mas é interessante que eu tenho também memória do que é que se passou no final do mandato passado, quando o projeto foi anunciado, e a contestação foi enorme. Foi enorme. E obrigou a uma revisão, uma apresentação. Quando foi anunciado ainda no mandato com, de Fernandina, com o anterior presidente e com vereadores, à população, já com uma versão reduzida, e as pessoas ainda não ficaram satisfeitas, porque dizem, mesmo assim, eu compreendo que já há uma grande densidade demográfica ali, com prédios de altura bastante alta, e que praticamente ficavam sem espaços verdes onde pudessem usufruir e ter uma vida sã e saudável. Portanto, ficavam uma muralha de betão. Eu julgo que em qualquer local não é desejável que se faça isso. Só prédios, só prédios sem nenhuma envolvente, andares, não é prevista. Sem nenhuma envolvente, só armazéns de pessoas. As casas são necessárias, é verdade, mas densificar uma zona que as pessoas não estão e sabem defender-se e contestaram nos sítios apropriados, e que, se não tivessem tido algum mérito na sua contestação, certamente o anterior executivo não teria reduzido significativamente o número de habitações, não teria reduzido o número de andares que iria construir e o número de torres que iria construir. Como o António Pro já referiu, e muito bem, Carlos Moedas tenta fazer, e o executivo tentam não fazer cidade contra os munícipes, tentar envolver as pessoas, tentar arranjar outras soluções. Isso demora tempo, infelizmente, particularmente na Freguesia do Parque das Nações, existem muitos, e também há um programa de renda acessível, que foi também lançado em 2021, mesmo antes das eleições, e que nesse caso ficou vazio, não houve nenhuma empresa que quisesse investir naquele modelo de negócio, e também está a ser revisto. Portanto, tudo isto demora tempo. E é claro que eu, como Presidente de Junta do Parque das Nações, ou como munícipe de Lisboa, gostava que as situações e os empreendimentos estivessem feitos, porque há necessidade de mais casas em Lisboa. Agora, tudo demora tempo. Se tivesse sido feito bem à primeira, não estaria a ter de ser feito agora à segunda, à terceira vez, e é bom que desta vez as coisas saiam de uma forma consensual, para pôr cobro às contestações e as pessoas perceberem que é uma mais-valia irem mais pessoas morar para aquele local e não se sentirem ofendidas com a excessiva pressão demográfica que vai acarretar. Nenhum de nós gosta também de ter... Não me parece que na sua freguesia seja muito fácil que as pessoas aceitem projetos de renda acessível. Não, mas nós temos perfeitamente isso tudo tranquilo, e os locais, já são poucos os espaços expectantes que existem na freguesia do Parque das Nações, e não houve qualquer tipo de contestação. na minha freguesia, para, embora, por esta razão, embora sim. as pessoas julguem que o Parque das Nações é só a parte nova e recente, tem dois bairros municipais, também, tem gente, e não, por ser bairros municipais, não, as pessoas não são nem mais nem piores, nem piores ou melhores do que os outros. Têm uma situação financeira que lhes proporcionou ter uma casa num bairro municipal, e temos de criar condições. Porque até é engraçado que muitos desses bairros municipais... O Parque das Nações não é só aquela construção da Expo. Não é só. 98, da Avenida Infante do Henrique para baixo é toda essa parte que era antigamente Olivais. E curiosamente, quando se fala desta pressão, eu há pouco estava a pensar, a renda acessível com menos densidade, muitos dos bairros municipais marcaram até a diferença por criar amplos espaços verdes no meio, locais mais aprazíveis, para que não houvesse estigmatização das pessoas que vivem ali. E, portanto, é bastante interessante que mesmo nos bairros municipais, já há alguns anos, começou a construir, e bem, para tornar os espaços agradáveis e não fazer guetos, que é um dos problemas que existem com os bairros municipais. O plano de renda acessível é para outro tipo de morador, que vai pagar a sua renda até um terço do seu rendimento. Depois o resto o Estado compartilha. O Estado compartilha com o resto. Portanto, é uma população diferente, mas é bom que não seja um problema para ninguém o criar-se mais 600 casas num local em que se pode, se calhar, fazer as 400 e tal com melhor qualidade de vida para todos. Lisboa ainda tem muitos terrenos para construir, ainda tem muito espaço para construir, e é necessário, se calhar, em vez de investir tudo num local só, diversificar os locais e criar espaços de qualidade para melhorar a cidade. Isto é coisa, esta coisa do Alto do Restelo, na vossa opinião, é coisa para começar a ser construída neste mandato, ou ainda vai transitar para o próximo Presidente de Câmara, que pode ser o Carlos Moedas, e pode não ser? Só para um final de mandato, pelo menos pode entrar em obra, pronto, não ficará, certamente. É que isto já vem de trás, não é? Isto demora muito tempo, de facto. Mas começar-se-á a construir antes de Carlos Moedas, antes de irmos para eleições... autárquicas, o que é que lhe parece, António? Se houver condições para porque começar a ser construído... Porque há vontade que isto avance, ou está-se a emperrar um bocadinho a ver não, se... Não, aliás, isto integra... A oposição diz que Carlos Moedas tem estado a empurrar com a barriga e... Este compromisso, não é verdade. Não é verdade, aliás, tanto não é verdade que... O PS, um dos contributos que deu para a Carta Municipal de Habitação que foi recentemente aprovada, sim. Uma das questões que antecipou foi precisamente a concretização deste programa de renda acessível no Restelo. Ele já estava previsto na versão inicial da Carta, da Carta Municipal de Habitação, mas a concertação que foi feita entre a maioria que governa a Câmara e o Partido Socialista foi no sentido de antecipar a data deste projeto. Sim. E, portanto, estará seguramente o mais cedo que é possível, e, portanto, só não entrará em obra se não for possível, porque uma coisa é certa. Havendo este compromisso, e respondendo à sua questão, este compromisso está na Carta Municipal de Habitação e, portanto, se não for cumprido, quem fica em falta é no limite de Carlos Moedas. E não creio que ele tenha interesse nenhum em ser apontado como tendo falhado qualquer prazo. E, portanto, só não entrará em construção se não for possível, mas, enfim... Infelizmente, é sabemos que estes processos... Uma vez entrando em construção já segue, não é? Sim, mas quer dizer, há fases anteriores ao início da construção, não é? Eu imagino que exista apenas um estudo prévio e, portanto, há projeto... Ah, mas é assim, isto já foi lançado por Fernandina. Não, foi mal lançado, Antonieta, é? A questão é que foi lançado a conversa de que se ia construir um programa de renda acessível no Restelo, que depois foi sendo ajustado e alterado, portanto... Dizer que se faz é fácil, isso houve muitas promessas no passado, agora o que se vai ver é de facto concretizar, e ele não foi concretizado no passado, agora há este compromisso, estou certo que vai ser concretizado. Fórum Lisboa, fazemos aqui um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Oh Costa, já ouviste falar do Calçado Guimarães? Aquele dos preços para todas as bolsas? Claro que sim, pá. Eles têm preços muito baixos. É por isso que sou um velho cliente. O quê? Tu és cliente do Calçado Guimarães? É claro. Senão como é que eu andava calçado com o ordenado que tu me pagas? Costa, oh Costa! Pronto, pronto. Eu levo-te lá. Calçado Guimarães. A diferença no andar e no gastar. Tudo a preços imbatíveis. A maior variedade de calçado de todos os géneros para homem, senhor e criança. Calçado Guimarães. Agora também disponível 24 horas na loja online. Calçado Guimarães. A diferença no andar e no gastar. O restaurante Saloi de Caneças apresenta a mais inesquecível das festas de fim de ano. O restaurante da melhor tradição saloia faz-lhe propostas irrecusáveis para o seu jantar. Massada de tamboril com gambas, vitela assada no forno com castanhas, entre outras iguarias. Fados até às 24 horas, estacionamento para mais de 200 viaturas. Restaurante O Saloi de Caneças, Rua das Águas Férreas, Caneças. Reserve já pelo 219-81-5570. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Bom, vamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa. Assumimos uma emissão diferente. Hoje estamos sem a esquerda no programa. Decidimos avançar à mesma com o António Proa e com o Carlos Ardisson. Nesta segunda parte vamos falar do Martim Muniz, mas primeiro queria que falassem das escolas que passaram para as autarquias. A descentralização destas, das escolas para as câmaras acontece sem o respectivo envelope financeiro para a sua recuperação. Houve dois debates na CML propostos pelo PCP sobre o assunto. Carlos Ardisson, vou começar por si. O que é que implica o dinheiro que está em falta para as escolas e quem é que está em falta com este pagamento? É a Câmara, é o Governo, quem é? É simples, é o decreto-lei. Feito pelo Governo, o Decreto-Lei 21-2019. São escolas que passaram, eu expliquei-me mal, passaram do foro da gestão do Estado para as câmaras municipais, e isto abrange o país inteiro. E o Estado, o Governo, em 2019, com o Decreto-Lei 21-2019, como eu ia dizer, emana aqui toda uma lei de passagem administrativa da gestão toda do Governo para o Ministério da Educação, para os municípios. E passaram quatro anos, mas infelizmente, no caso de Lisboa, a Câmara recebeu 30 e tal escolas, todas podres. Escolas com paredes a cair. Velhas a precisar de obras, com tudo a cair, com condições miseráveis de funcionamento. Umidade, amianto, por aí fora, não é? Tudo e mais alguma coisa. E infelizmente, a verba transitada do Governo para a Câmara Municipal é até agora zero. Há um protocolo, e ainda durante estes debates, que muito bem o PCP solicitou e propôs da organização na Assembleia Municipal, tanto a vereadora Sofia Ataíde como a vereadora Filipa Roseta, uma em cada um dos debates, tiveram a oportunidade de expressar a vontade da Câmara Municipal de Lisboa fazer obra e realizar obra. E a Câmara Municipal de Lisboa está a preparar intervenção em 16 escolas. Portanto, o Governo não passou a verba respectiva. Só que falta a assinatura, mais uma vez uma assinatura num papel. A senhora vereadora Filipa Roseta dizia que vão deixar inscrito no orçamento da Câmara Municipal de Lisboa aquelas 16 intervenções. Depois, com dotação financeira, com dinheiro à frente para fazer a obra, porque imagina, eu tenho uma casa, digo-lhe, olha, pode usar a casa, agora fica a Antonieta a usar a casa, tem que a recuperar, eu não lhe dou o dinheiro. Portanto, como é que a Antonieta vai recuperar? Não pode dizer ao empreiteiro, olha, vá adiantando, porque há aqui um compromisso, qualquer dia nos manda o dinheiro e depois eu pago-lhe. Portanto, ninguém faz isto, ninguém pode fazer, nem é legalmente aceito, claro. Não podia haver uma decisão da Câmara Municipal de Lisboa. E isto ainda é mais grave, porque em 32 escolas que passam, 28, e uma delas é afetada, é a Escola Vasco da Gama, que é uma, na altura era a escola mais cara no país, quando foi inaugurada em 99. Só que desde 99 até hoje não teve qualquer obra de manutenção. Neste momento tem 24 anos e já apresenta danos graves, sim, complicados, e que os pais, muito bem, eu tenho lá dois filhos, também sei, e fiz parte da Associação de Pais até à véspera de iniciar funções como Presidente da Junta, eu sei bem o que é que se passa. E, estando aquela escola com problemas, é das quatro que o Governo não aceita que fique como escola prioritária de intervenção, porque há todas as escolas são piores e há quatro que estão menos mal, que são estas. Agora, se foi feita em 99, imagina as que foram feitas, em 58. 70, exato. Tudo isso, eu compreendo isso, mas o que acontece é que os pais têm expectativas, a gestão passa, transita para os municípios e, curiosamente, muitas vezes, quando até a própria comunicação social contacta o Governo dizendo: os pais desta escola assim assim queixam-se da falta de condições, da falta de condições para as escolas funcionarem com normalidade. O Governo tem o descaramento de dizer: ah, isso é uma competência dos municípios, falem com o município, que o município é que tem que gerir a escola. E isso, quando isso sabe, é, que não passou a verba, quando sabe que não passou a verba. Portanto, isto é, e uma estimativa que foi apresentada ainda na quinta-feira passada pela vereadora Filipa Roseta. As escolas que transitaram para a Câmara Municipal de Lisboa necessitam entre 200 a 400 milhões de euros para serem recuperadas. Mas é assim, quando dessa passagem ficou estipulado e escrito que o Governo ia dar o dinheiro para as obras ou não? Artigo 50. Os departamentos governamentais em competência na matéria asseguram o financiamento das operações de investimento em edifícios e equipamentos escolares. Estou esclarecida, pronto. Mediante recurso a verbas preferencialmente provenientes de fundos europeus estruturais e de investimento, em articulação com as comissões de coordenação, desenvolvimento ou através de dotações consignadas no orçamento de Estado. Muito bem. O pronto, Estado... Estamos esclarecidos. Havia duas hipóteses. Ficou escrito que o Governo ia dar dinheiro para as obras. Ou o Estado arranjava as escolas e passava as escolas arranjadas e as câmaras municipais, a partir daí, geriam. Ou o Estado passa à escola e passa o envelope financeiro para arranjar. E neste momento os pais reclamam, e bem, e dizem à Câmara Municipal de Lisboa, e aí é que é um dos principais problemas, custa não sei quanto arranjar a escola. Ah, mas a Câmara tem 1.300 milhões de euros, mas os 1.300 milhões de euros são para outras atividades que têm que ser cumpridas. Não, isso era suposto o Governo pagar, a Câmara não sabetou isso. Isto é complicado explicar às pessoas, que as pessoas não querem saber quem é que paga, querem saber é que a obra seja feita. Eu compreendo isso, como pai compreendo. Como política, sei que não é possível fazer e apelo mais uma vez, enquanto vamos tendo ainda o Governo, por mais uns tempos, ainda estão na posse de todas as suas competências, que assinem esse protocolo. A vereadora disse que 16 escolas, a Câmara já fez projetos e está a fazer levantamentos. Ainda no outro dia falei com uma pessoa de uma dessas escolas e que me dizia: já andaram lá realmente a fazer os levantamentos, a estudar as coisas todas, o que é que é necessário fazer? Só que não há dinheiro, e sem dinheiro não consegue haver o lançamento da obra. António Pro, não se pode processar de outra forma, processar mesmo o Governo por incumprimento desta cláusula 50ª que o Carlos Ardisson nomeou. Se fosse pertinente, não seria o Governo, seria o Estado. O Estado, sim, claro. Até porque este Governo já não chega a qualquer... não tem tempo para chegar a qualquer julgamento. Nós só falamos de Lisboa, mas esta semana foi a hecatombe no país. É, por um conjunto alargado de coisas, e esta é muito simbólica deste atual estado de coisas. O Estado decidiu... Quer dizer, uma coisa para que o dinheiro chegue mais depressa, digamos assim. Eu acho que vamos lá ver, simplificando, se calhar, demasiadas coisas, a pressão faz-se com o voto das pessoas, não é? As pessoas é que tomam as opções que julgam mais adequadas. E não é só por causa das escolas que as pessoas decidem votar, como é evidente. Agora, a questão é a seguinte: as escolas têm havido, ao longo de muitos anos, e ainda bem, uma transferência de competências do Estado para as autarquias locais. E eu digo muito bem, porque há muitas matérias que são melhor geridas localmente do que por uma máquina enorme, pesada. Sim, sem dúvida. E, portanto, as escolas são um bom exemplo disso. Faz sentido que a gestão das escolas seja ao nível das autarquias, especialmente em Lisboa, que é uma autarquia grande, com uma grande capacidade de intervenção, com um bom corpo técnico, que pode, com capacidade técnica, por isso, para gerir este tipo de equipamentos. Aliás, há muitos anos atrás houve uma transferência anterior das escolas, na altura ditas primárias, agora de primeiro ciclo, e portanto o processo tem vindo em escada, e estas escolas dizem respeito aos ciclos mais avançados, ao terceiro ciclo e ao secundário, creio que é assim que se chama. E, portanto, é desse conjunto de escolas que estamos a tratar, que são aquelas que mais recentemente o Estado acordou com os municípios, porque também importa que os nossos ouvintes saibam, esta transferência de competências corresponde a um acordo entre as partes. Portanto, o Estado não tem capacidade para obrigar as autarquias, sim, a aceitar competências, sim, que à partida, sim, não são suas. Portanto, isto resulta de um acordo feito num pressuposto. O pressuposto é as autarquias, e neste caso em particular Lisboa, diz: eu aceito gerir as escolas porque, bom, desde logo, porque as escolas precisam de uma grande volta, porque não têm condições nenhumas, e nós, Câmara, temos melhor capacidade para gerir e para resolver os problemas que estão arrastando. Até por uma questão de proximidade, não é? Como é evidente, pelo conhecimento que têm, pelo contacto com as comunidades que os municípios dispõem, e a Câmara de Lisboa em particular dispõe, e portanto a Câmara aceitou ficar com a responsabilidade destas escolas, com uma condição que, aliás, o Carlos referiu, que está inscrito no decreto-lei que prevê a transferência destes equipamentos para as autarquias, que é o Estado suporta os equipamentos, ou seja, eu, enquanto Estado, entrego à Câmara de Lisboa uma escola que está carente de obras urgentes. Obviamente que eu não vou dar, que eu Câmara, não aceito um presente envenenado, e portanto tenho que ter as condições para que aquela escola funcione, sendo uma responsabilidade que é passada do Estado para a Câmara. E portanto, mas isso estava previsto. O Estado não cumpre. Qual é o problema? O problema é que o Estado nem sequer sabe, nem sequer sabia, o estado em que estavam as escolas. O Estado não sabia que cada escola, que nível de intervenção é que necessitava, porque, não foi, porque o Estado não fez previamente um levantamento para estimar o nível de investimento. Então, que era necessário. Mas como é que aceitou essa condição no acordo? O Estado quis vir livre de um problema. Okay. E, portanto, passou a bola... O município de Lisboa, e bem, disse, muito bem, nós aceitamos essa responsabilidade, mas nós precisamos dos meios para intervir, para fazermos em vez do Estado, sim, para nos substituirmos ao Estado. E é aí que as coisas depois começam a falhar. A Câmara Municipal faz um levantamento detalhado, minucioso, exaustivo, inclusivamente foi assessorado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, sim, e concluiu vários níveis de urgência de intervenção. Houve um primeiro nível, eu julgo, o Carlos talvez saberá responder a esta minha dúvida, que já está resolvido o primeiro nível de intervenção mais urgente, que dizia respeito a algumas das escolas que tinham problemas mesmo de estabilidade infraestrutural. Ainda há coisas para resolver. Pronto. Ainda há algumas para resolver. Ok, pronto. Então, ainda nem isso. Mas, portanto, a primeira fase de levantamento que a Câmara procurou fazer foi quais as escolas que estão em risco. E é preciso dizer isto com as letras todas. Há escolas que hoje oferecem risco infraestrutural, por exemplo, no caso de um sismo. Uma delas é Eugénio dos Santos, na Avenida de Roma. Possivelmente. Está muito velhinha, sim. Sim. Sim, sim, sim. Creio lembrar-me que desse relatório é uma delas. E, portanto, houve vários níveis de prioridade de intervenção. E houve uma avaliação dos custos associados a essas intervenções. E o Estado, que não tinha feito esse trabalho que devia ter feito, agora recebe. Vale a pena dizer isto. Eu, não foi por acaso que referi o Laboratório Nacional de Engenharia Civil há pouco. Isto não foi feito, não foram contas de merceeiro. Isto foi feito tecnicamente, de forma tecnicamente competente. Sim, sim. E, portanto, foram apresentados os custos agora ao Estado. E o Estado, como, infelizmente, tenho que dizer, pelo menos nesta matéria, mau pagador, assumiu um compromisso e agora tarda em cumpri-lo. E António? Com um problema político, que era o que o Carlos referia há pouco, que é, neste momento, os utilizadores da escola, e refiro-me aos alunos e aos seus pais, portanto, à comunidade, olha para a Câmara como responsável pela resolução do problema. Exato. E, como o Carlos também dizia muito bem, não quer saber de quem é a responsabilidade. Quer, justamente, as pessoas, os pagadores de impostos, que somos todos nós, O que queremos é que os problemas se resolvam. As coisas se resolvam. Sim, é um bocado como a janela que fizeram em relação ao lixo. É da junta, é da câmara, é da junta, é da câmara. Sim, mas esse é um nível. As pessoas querem saber isso. Sim, sim, sim. As pessoas querem que as coisas funcionem. Como é óbvio. E neste caso, como sabem que as escolas agora são uma responsabilidade da Câmara Municipal, apontam à Câmara a responsabilidade. E não querem saber que o Estado não cumpre a sua parte. Deixa-me só dizer que recordei-me agora do valor que a vereadora Filipa Roseta falou. O Estado estimou que cada escola tivesse em média um custo de recuperação, uma intervenção de 4 milhões de euros. E só em duas escolas, se não me falha a memória, até na Eugénio de Andrade, Eugénio dos Santos. Sim. E numa outra. A Câmara Municipal de Lisboa tem uma estimativa de 20 milhões de intervenção numa escola e 10 noutra. E, portanto, isto há depois também uma linha do PRR que será aberta e que se poderá candidatar a nível nacional e tudo isso, mas os valores não chegam de forma alguma às necessidades que existem na cidade. Para os últimos minutos do nosso programa, António Proa, vamos falar do novo Martim Muniz, que vai ter, ao que se sabe, um grande parque verde e menos carros. Trata-se do projeto vencedor do concurso internacional. Bom, aqui está outro caso que se arrasta há não sei quantos anos, uma decisão para a Praça do Martim Muniz que nunca mais arranca. O vencedor do concurso internacional aponta então para uma praça em torno da Capela de Nossa Senhora da Saúde, virada para um jardim, e a reformulação da Rua da Palma. O que é que já se sabe sobre isto? Bom, sabe-se em primeiro lugar que há um novo projeto que vai ser apresentado dia 22 de novembro e que resulta de um concurso público que foi precedido por um processo de participação pública. Isso é o que sabemos. E teve Mas sabemos quem participasse. E teve quem participasse, foi muito que participado, às vezes não há aliás. Ninguém, não é? Foi um processo muito participado que já vinha atrás. Já vinha atrás. E isto leva-me à mesma questão com a qual nós iniciámos a nossa discussão em relação ao programa Renda Acessível do Restelo. O Martim Muniz também teve um projeto que foi apresentado que foi alvo de grande contestação. Grande contestação, sim. Para quem não se recorda, tinham uns contentores lá, empilhados, era uma coisa horrorosa, que foi apresentada, creio, em 2018 ou 2019, e que em 2019 foi alvo de enorme contestação. As pessoas não gostaram daquilo que foi apresentado, daquilo que se preparava para ser construído, e a Câmara teve que parar e ficou tudo, perdoem-me a expressão, em águas de bacalhau. E portanto aquela zona, aliás, devo dizer, o Martim Muniz é uma ferida em Lisboa. Eu peço desculpa, se calhar vou ofender alguns urbanistas mais estritos no respeito pela criatividade, mas Martim Muniz é uma ferida que se mantém em Lisboa. É uma praça feia, que não está arrematada, com opções estéticas. Falta ali qualquer coisa, não é? E tem opções estéticas muito discutíveis, muito e estou a ser contido. Mas não está arrematado. Não, aquela praça é uma. Podia tem uma ser. Muralha histórica ali que não é minimamente evidenciada. Tem restos de uma muralha fernandina. É uma das questões que é agora salvaguardada, segundo eu vi referências. Havemos de voltar a este tema, como é óbvio. A questão é: a proposta. Agora há um novo projeto. Parece-me muito importante que o Martim Muniz volte a ser uma centralidade qualificada na cidade. Sim. Faz falta na zona central, na Baixa de Lisboa, um espaço verde. Se nós pensarmos, a Baixa não ali tem não espaços há verdes. Espaço verde, e, portanto, faz falta um espaço verde. Ali é o espaço adequado para construir um espaço verde, que seja algo que funcione também como... Que não ignore o que existe em redor. Existe ali uma multiculturalidade muito viva e, portanto, esse pega espaço... Pega com arroz, não é? Tem ali, pega com moraria também. E, portanto, é um espaço com uma multiculturalidade muito, muito, muito, muito acentuada e, portanto, deverá ter isso em conta, mas deve ser uma centralidade que possa voltar a ser vivida, porque, enfim, os nossos ouvintes que lá passam, eu, enfim, com alguma frequência passo no Martim Moniz. O Martim Moniz é hoje um espaço onde as pessoas têm até algum receio de percorrer. É um espaço abandonado ou tomado por alguns grupos de pessoas e tem que ser um espaço renovado e ao mesmo tempo a ideia do espaço verde no centro da cidade, eu acho que é muito importante. O que se fala da referência à diminuição do trânsito também parece muito interessante, há excesso de trânsito a atravessar o Martim Moniz, e a ligação aos bairros adjacentes e a valorização do património que existe, nomeadamente a Muralha Fernandina. Muralha. Portanto, aquilo vai ficar totalmente com outra cara. Com outra cara. Sim. E eu, que, como já disse aqui algumas vezes, se vão diminuir o trânsito, o que é que vão fazer ali? Para já junto à capela, deixa de haver a circulação de tráfego, sim, automóvel. Sim. Portanto, passará a ser só no lado mais afastado da capela e, portanto, certamente haverá lugar a uma redução muito significativa. E dizia eu como... A capela que está cá em baixo, virada para o lado... Almirante Reis, é do lado direito. Do lado direito, precisamente. Sim, sim, sim. É encostado ao Centro Comercial de Martim Moniz, que eu como... De onde parte, já agora só dizer isto, de onde parte a mais antiga procissão que se realiza em Lisboa. Sim. E eu ia referir, porque eu como já algumas vezes aqui referi, nasci e vivi até aos 28 anos no Desterro. Portanto, o Martim Moniz era ali, era descer a rua e estava lá. E acompanhei desde a parte dos armazéns abandonados, que eram provisórios, que já estavam há anos, sim, e anos, e anos e anos e anos, ao Teatro Aberto, que lá estava, se não era aberto, era outro qualquer, eu tenho ideia que era o Aberto, depois foi para a Praça de Espanha, julgo que era do lado... do Hospital de São José, e portanto aquilo eu assisti, parques de estacionamento, tudo ao molho, assisti àquela durante anos, portanto, até, eu julgo quase até ser adulto, até quando foi feita esta solução, que lá está ainda hoje em dia, que não é agradável, mas que de alguma forma rematou aquilo, mas toda a gente sente aquela, tem aquela sensação que aquilo... Primeiro tem lá aqueles dois mamarrastos, aqueles edifícios, o Centro Comercial de Martim Moniz e o outro em frente, que tem muito pouco de valor estético e é tudo sempre muito discutível, mas não, acho que é quase consensual que não ficaram ali bem. Por outro lado, aquela parte está totalmente desaproveitada e precisa de ser um espaço aproveitado e vivido por todos, respeitando a multiculturalidade e dotando de condições de segurança para que as pessoas se possam sentir à vontade em circular pela zona do Martim Moniz e não com algum receio. Portanto, é muito importante que se possa ter, e eu fico muito satisfeito de ver as imagens que já existem, uma visão ainda muito pequena do que é. Uma coisa ainda virtual, totalmente virtual, e tudo, mas já com uma ideia totalmente diferente, e que eu tive a oportunidade no mandato passado, de colaborar, como colaborava na Assembleia Municipal, de receber as pessoas que fizeram a petição que fez parar aquela situação dos contentores. Sim. E que tiveram um desempenho excepcional, que de tão bem preparada que levaram a petição e tão inabalável que foram as apresentações, os seus argumentos foram tão bem, não houve aquela que às vezes incorre-se na... Quando a pessoa está zangada com alguma coisa, não grita e esperneia e fica cega com e o fica resto, cega sim, e não é objetivo. E foram tão objetivos, tão assertivos com as coisas, que só havia uma solução. E o anterior executivo soube e parou as coisas. Não sei, falava-se na altura que até que iriam ter de pagar uma indemnização grande por um projeto, não sei se isso chegou à avante ou não, se por projeto... Nada que não tenha já acontecido em Portugal, mas, várias vezes. Mas sim, mas pronto, mas é... Pensemos no Parque Maier e naquele é dessas coisas, Santana Lopes arrasou. Mas é, foi muito bem, foi um ato de cidadania da parte dessas pessoas muito nobre, e que o engenheiro Carlos Moedas e o seu executivo está a levar a bom porto depois de fazer o concurso público internacional de ideias, e agora... Esperemos que sim, Parque Maier, outra grande pedra no sapato de todos os que passam por Lisboa. Sim, não há maneira. Bom, foi também uma promessa do Carlos Moedas, mudar a cara do Parque Maier, se não estou enganada. E já está em curso. Vamos ver isso tudo. E esta história do Martim Moniz, quando é que vamos ver mais concretizado o plano que ganha dia avançar 22, e marcar as obras. Dia 22 vai ser apresentado. E agora, haja vontade para o concretizar rapidamente, porque Lisboa e a Baixa de Lisboa precisam de facto de um jardim. Vamos ao fado, António, para hoje é consigo. Bom, o fado que eu escolhi hoje não ignora a situação do país. Foi, aliás, uma boa sugestão. E o fado tem de seu nome Triste Sorte. É um fado já muito antigo, porque Portugal também, ciclicamente, não tem muita sorte. E, portanto, é um fado que tem letra de João Ferreira Rosa, música de Alfredo Marceneiro. Ele foi já interpretado por João Ferreira Rosa numa versão mais antiga. Desta vez escolhemos a versão cantada pelo Camané. Temos um podcast também em Mixcloud Fórum Lisboa e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada aos dois. Estamos de volta na próxima segunda-feira, já com o painel completo, espero eu, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem. Escura que traga luar do céu, de uma noite menos fria em que não sinta agonia, de um dia a mais que morreu. De uma noite menos fria em que não sinta agonia, de um dia a mais que morreu. Vou cantando amargurado, vou de um fado a outro fado que fala de um fado meu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu. E andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. E andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. Ando ando na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu, de uma noite menos fria em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Frases de Amália para a História. Conversa com Carlos Mendes e Fernando Tordo sobre ideias, influências e companhias. Não convivi com ninguém que me metesse ideias na cabeça. Quase nunca estou de acordo com as ideias. Amália, a música é o nosso fado.